Tibella. Arcangel de Milov. Miss, Miss, Bumbucla. É só as princesas. Taca fogo. Blum, blum, blum, blum. Princesa, vem aqui dançar. Sete velas, fogo vai queimar. Temperatura logo vai esquentar. O arcanjo e o Jimmy vão logo invadir. Princesa, vem aqui dançar. Sete velas, fogo vai queimar. Temperatura logo vai esquentar. O arcanjo e o Jimmy vão logo invadir. Ei, princesa, vem dançar com o arcanjo. Esta é a mais nova dança dos anjos. Quero ver você em mim se esfregando. Segurando o seu quadril, eu vou flutuando. Ei, você aí de piercing no umbigo. Deixa disso, vem pra cá dançar comigo. Esqueça esse cara, escute o que eu te digo. Com Jimmy a princesa jamais vai correr perigo. Batendo asas, seu corpo refrescando. Mãos pra cima, pescoço beijando. Quero que se solte e deixe rolando. Prima gerequial, minha urana está piscando. Pode me falar qual marca que você prefere. Gucci, Prada, Armani, Gap. Vou pagar a vista em cash porque tu merece. Eu sei o jeito que depois você me agradece. Ei, dance, dance, ei, dance, dance, ei, dance, dance, rude boys and style, os elegantes, ei, dance, dance, ei, dance, dance, ei, dance, dance, arcanjo Jimmy de olho no lance. Princesa, vem aqui dançar, sete velas, fogo vai queimar, temperatura logo vai esquentar. O arcanjo e o Jimmy vão logo invadir. Princesa, vem aqui dançar. Sete velas, fogo vai queimar. Temperatura logo vai esquentar. O arcanjo e o Jimmy vão logo invadir. Ei, princesa, vem dançar voando. Mexe, mexe e vai rebolando. Deixe seu suor escorrendo, queimando. Queimando, escorrendo, reborbulhando. Caiu na área, pênalti, virou minha mulher. Sou craque como Maradona e o Rei Pelé. Estarei ao seu lado, seja onde estiver. Quero te mostrar que eu não sou como um qualquer. Angelo, sabes? Porque o espanto e sentem-se desse hall de primeiro plano. Mulheres ardentes, saio já do branco. Menino rude, super calor africano. Segura essa vibe, não deixe ela cair. A festa é nossa como a gaviões no Morumbi. Quero você pra ser minha musa imperatriz. Tira a blusa, o salto alto e também a calça jeans. Ei, dance, dance. Ei, dance, dance. Ei, dance, dance. Rude boys and style, os elegantes. Princesa, vem aqui dançar. Sete velas, fogo vai queimar. Temperatura logo vai esquentar. O arcanjo e o Jimmy vão logo invadir. Princesa, vem aqui dançar. Sete velas, fogo vai queimar. Temperatura logo vai esquentar. O arcanjo e o Jimmy vão logo invadir.